Quero repetir o versículo 5. Começa dizendo: logo que esta ordem se divulgou. Segunda coisa que eu quero destacar aqui para nós como igreja, para nós como membros do corpo e para a igreja do Senhor em qualquer lugar na face da terra. Quando Deus estabelece algo e quando os líderes de Deus estabelecem e divulgam o que Deus estabeleceu para a igreja, instantaneamente passa a haver um crescimento, assim como na sua vida, assim como na minha vida. Todas as vezes que nós nos organizamos, que nós coordenamos as coisas, que nós aprumamos nossa vida, todas as vezes que nós alinhamos todas as coisas da nossa vida, nos preparamos para que venha crescimento. Mas enquanto não somos disciplinados, não reorganizamos, continuamos na mesmice, ou nos acomodamos a algo que por anos é do mesmo jeito, não é possível vir crescimento. Portanto, tanto para a igreja, quanto para a família, quanto para a vida pessoal, e aqui no que estamos estudando hoje, principalmente para a igreja, mas eu quero enfatizar também para a sua vida, enquanto nós não reordenamos todas as coisas, não pode vir crescimento do Senhor. E nós estávamos num culto aqui com a Azaf há poucos dias atrás, e nós estávamos orando aqui, os irmãos começaram a adorar o Senhor, e eu estava buscando o Senhor e orando e declarando o Senhor, e o Senhor me deu uma palavra na hora: filho, o que eu estou fazendo, não se aflija, eu estou reordenando na sua vida para trazer crescimento. E o Azaf estava deitado aqui, olha, prostrado aqui, e eu fui para a cadeira ali, e de repente ele se levantou, abriu aquele olhão dele assim e falou assim: irmão, Deus falou comigo agora. Deus me deu uma palavra para falar com você agora. O Espírito Santo acabou de me dizer que está reordenando para trazer crescimento. Pode ser uma coincidência. A gente vai encontrar alguém que fala assim: foi uma coincidência. Então foi uma coincidência. E essa coincidência, como coincidência, já é maravilhosa demais por si só. Porque, na verdade, é uma frase, uma declaração que realmente se aplica ao que estamos buscando o Senhor, ao que estamos orando o Senhor, ao que estamos buscando. E a palavra do Senhor é coerente com isso. Logo que se estabeleceu e que se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância primícias, mosto, azeite, mel, todo produto, abundância e dízimo de tudo. Houve crescimento. E se os filhos trouxeram em abundância, é porque eles receberam em abundância. Continuando, versículo 6. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de bois, de ovelhas, o dízimo de coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e depositaram-nos em montões. No terceiro mês começaram a formar os montões e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Então perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Respondeu-lhe Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de Zadok, dizendo: desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e o que se fartar, e ainda nos tem sobejado bastante. Porque o Senhor abençoou o seu povo, e os sobejos constituem esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas. E tinha o cargo disto o levita Conanias, e depois dele Simei, seu irmão. E Jeiel, Azazias, Naates, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías eram superintendentes sob a direção de Conanias e de Simei, seu irmão, por decreto do rei Ezequias, e de Azarias, o chefe da casa de Deus. De novo, nós vemos que na casa do Senhor as coisas são ordenadas. Existem pessoas com cargos, com encargos, com responsabilidades, que é Deus que levanta. E eles estavam cuidando de todo o crescimento que estava havendo, porque Ezequias havia ordenado e reordenado todas as coisas. Versículo 14. E o levita Coré, filho de Imná, e a guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Edem, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para fazerem com fidelidade a distribuição a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pelas genealogias, varões da idade de 3 anos para cima, todos os que entravam na casa do Senhor para o seu serviço diário nos seus cargos, segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, era feito segundo as suas casas paternas, e o dos levitas, da idade de 20 anos para cima, era feito segundo os seus cargos nas suas turmas. Os sacerdotes eram arrolados com todos os seus pequeninos, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, por toda a congregação, porque estes se dedicavam fielmente às coisas consagradas. Versículo 19. Também para os filhos de Arão, os sacerdotes, que estavam nos campos dos arrebaldes das suas cidades, em cada cidade, havia homens designados por nome para distribuírem porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os arrolados entre os levitas. Assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e fiel perante o Senhor seu Deus. E toda obra que empreendeu no serviço da casa de Deus, e de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração. Diga comigo, e toda obra, ele a fez de todo o seu coração. Diga mais uma vez, e toda obra, ele a fez de todo o seu coração. Diga mais uma vez, e toda obra, qualquer obra, eu tenho que fazer de todo o meu coração. E o finalzinho da frase diz, e foi bem sucedido. Porque reordenou, porque executou segundo a instrução do Senhor, porque foi fiel nos mínimos detalhes, houve crescimento, houve abundância, houve fartura, todos que precisavam receber, receberam. E tudo que foi declarado por Deus para ser feito, ele executou com fidelidade, com dedicação, de todo o seu coração, e foi bem sucedido. Se eu e você quisermos ser bem-sucedidos em alguma coisa, nós precisamos, por alguns instantes, parar de orar. Parar de chorar. Parar de qualquer outra tentativa e reordenar nossa vida. Deus não vai derramar bênção sobre nós se nós não reordenarmos nossa vida. A fim de que tudo que formos fazer, segundo o que Ele determinou, o que Ele mandou, seja feito de todo o coração. E se eu começar a fazer de todo o meu coração, algumas coisas que eu posso começar a fazer, se reordenar a minha vida, eu vou agradar ao Senhor, eu serei bem-aventurado, serei próspero, bem-sucedido, conforme o exemplo que Deus deixou nessa história relatada. A fidelidade é um dos frutos do Espírito e que deve ser visto na vida de todo discípulo. Lá em Gálatas 5:22, nós lemos assim, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Diga para o teu irmão, fidelidade é um fruto do Espírito. Irmão, se você diz que plantou uma semente de abacate, vai nascer o quê? Abacate. Se você diz que plantou grama, vai nascer grama. É impossível você dizer que plantou abacate e o abacate nunca aparece. Se você plantou, vai nascer. Se não plantou, não vai nascer. Se não nasceu, provavelmente você não plantou. Não, mas eu plantei abacate. Sabe o que aconteceu? É porque o caroço estava assim. Se você plantou a semente de abacate, como tem que ser plantado, vai nascer abacate. Ponto final. Essa ilustração é só para nos dizer, se o Espírito de Deus está dentro de nós, vai dar fruto. Se o Espírito de Deus está dentro de nós, vai dar fruto. É impossível o Espírito de Deus estar dentro de mim e eu não manifestar os frutos dele. Se eu não estou manifestando os frutos dele, eu preciso parar diante de Deus para entender dele mesmo o quanto ele está tendo da minha vida ou o quanto ele não está podendo na minha vida. E aí o Senhor vai nos mostrar, filho, sabe por que não está tendo fruto? Porque você me limitou, você me prendeu, você me guardou num cantinho e eu não posso sair daquela área, eu não tenho como me expandir na sua vida. Você me limitou a um culto na semana, você me limitou a uma oraçãozinha pedindo ajuda quando você está passando aperto, você me limitou a uma reza rapidinha, nossa Deus, mas amém. Então, não vai ter fruto. Mas se você regar, se você adubar essa terra, filho, você vai ver os frutos do Espírito na tua vida. E a fidelidade é um dos frutos. E se eu não vejo na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de alguém, fidelidade, eu posso ter certeza, eu posso ir direto no assunto. Está faltando espaço para o Espírito Santo na vida dele. Será um sinal claro da presença do Espírito Santo na nossa vida? Fidelidade. E nós poderíamos, na verdade, estudar aqui inúmeros sinais, centenas de sinais. E ainda assim separamos esses 9 frutos do Espírito e estamos falando só de um, a fidelidade. Porque, irmão, ninguém é fiel se não for de coração. Ninguém caminha em fidelidade se não for de todo coração. É de coração. Senhor, não é porque alguém me pagou. Não é porque eu vou concorrer a alguma coisa, não é porque eu vou ter um benefício, não é porque me interessa, não é porque eu me acostumei, não é porque eu tenho medo. Senhor, não é, é de todo o meu coração, eu vou ser fiel, é de todo o meu coração, é de coração, porque se não for de coração, ninguém é fiel. Eu posso fazer um pacto com você, ó, vou ser fiel nisso. E de repente aparece uma proposta melhor ainda, para aquele dia, para aquela hora, para aquele assunto, para aquele empreendimento. E eu vou lá, desculpa, olha, não deu. Não é não deu. Alguma coisa apareceu que se colocou por cima da minha frágil fidelidade àquilo que eu tinha me empenhado com alguém e que se tornou mais interessante. Alguns mais educadamente até ligam, eu estou ligando porque, rapaz, não deu. Mas se eu quiser ser fiel, eu preciso colocar o coração naquilo. Porque pode aparecer uma proposta das mais maravilhosas dessa terra, mas se o meu coração já está naquilo, eu abro mão de qualquer coisa, eu tenho meu coração, olha, é de coração, Senhor, que eu estou sendo fiel ao Senhor. Não haverá nada que possa matar o fruto do Espírito na minha vida chamado fidelidade. O culto a Deus demanda fidelidade aos seus preceitos. É impossível cultuarmos a Deus sem fidelidade. Não existe culto a Deus, existe reunião, existe ajuntamento e muitas vezes até solene, mas culto não. Culto a Deus é algo que está acima da reunião. Culto a Deus é algo que está muito, mas muito acima do ajuntamento, da religião. Culto a Deus é algo que está muito acima da nossa rotina religiosa, semanal, compromisso, essas coisas todas. Se eu quiser cultuar a Deus, eu preciso ter, entre todos os elementos e características que a Bíblia ensina, eu preciso ter fidelidade. E fidelidade só pode ser gerada quando é de todo o coração. Esse é um princípio do reino.